Disseram os néscios: não há Deus, corrompem-se os corações. Fazem-se abomináveis em suas obras, mas tu, Senhor, olhas dos céus buscando os que te buscam em verdade. Ó Senhor, nosso refúgio, em ti encontramos a redenção. Quando trazes de volta teu povo, nos regozijamos em adoração. Ó Senhor, nosso refúgio, em ti encontramos a redenção. Quando trazes de volta teu povo, nos regozijamos em adoração. Desviaram-se, todos se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, mas em ti, Senhor, há esperança. Na geração dos justos, teu amor vai reinar. Nosso coração se alegra ao te invocar. Em adoração, ó Senhor, nosso refúgio, em ti encontramos a redenção. Quando trazes de volta teu povo, nos regozijamos em adoração. Que o temor se dissipe, pois tu.